Agrada-te do Senhor e Ele fará. Aquilo que deseja o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Seja o teu coração, teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele salvação. Ele é teu castelo, teu refúgio na tribulação. Hoje confia no Senhor e Ele agirá.